como é que está a ser esta semana e como é que está a ser preparado este jogo frente ao Vilafranquense? Da mesma forma que a semana passada, é contra um candidato aos primeiros lugares da tabela classificativa, nessa série, contra uma equipa com muita qualidade individual e coletiva. Vai ser um jogo muito difícil, como tem sido todos. Jogamos em casa, o objetivo é os 3 pontos, e este fim de semana vai ser um jogo difícil, mas que nós vamos mostrar que estamos prontos e que vamos lutar com todas as nossas armas para os 3 pontos. De facto, o Vilafranquense está neste momento no terceiro lugar, um fator que poderá então levar a que seja um jogo difícil. Atribui-lhe fortes características, já estudaram este adversário? Sim. Nós fazemos o nosso trabalho de casa e até agora tem sido bem feito. Estamos sempre a conhecer aos nossos jogadores as qualidades e as vantagens que a equipa adversária poderá ter em campo. O que treinamos também as habilidades do adversário, para também nós tentarmos com as nossas armas criar sempre situações de perigo. Vai ser sempre um jogo muito difícil, como são todos, este não foge à regra. Também contra um candidato, mas nós vamos trabalhar durante os 90 minutos, vamos colocar em campo todas as nossas armas, com o espírito de união que temos do Balneário muito forte, uma equipa muito forte, vamos tentar contrariar as mais-valias do adversário e conquistar os 6 pontos. É esse o nosso objetivo.